E como não poderia deixar de ser, aí ao fundo ele, Gil Scott Heron. Passeando com o Capeta, meu amigo. Me and the Devil. Autoria da canção Robert Johnson. É muita pressão no turno. Nandão, boa noite. Por onde a nossa audiência já participa do programa? Já participa mesmo. É, através do e-mail roncaronca@uefm.com.br. Nandão, lembra terça-feira passada, quando a gente comentou que esse mês espetacular de maio, com uma luz maravilhosa para os fotógrafos deitarem os cabelos? Uhum. A gente falou, pô, terça-feira que vem, dia 31, maio descendo pelo ralo. Meio do ano, né? Tá lembrado? Positivo. E a gente disse, pô, a gente tem que trabalhar forte para fazer essa terça-feira maravilhosa. Ronca, ronca. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. FM. Alô, amigos do Ronca Ronca, aqui Marcelo Camelo. Pô, me chama aí pra tocar um violão com vocês aí, galera. Um beijo pra vocês, até mais. Alô, galera ligada ao Ronca Ronca, o único programa de rádio que liga o mundo real, o mundo bizarro, há quase 20 anos. É um trem-bala que vem atravessando gerações. Aqui é o Marcelo Genesi e é uma satisfação gravar uma vinheta pro Ronca Ronca. Valeu! But I'm new here. Will you show me around? Nandão, o que você acha de, a cada interferência nossa, Gil Scott Heron sonorizar o Brasil? De Recife a Porto Alegre. É Gil, Gil. Gil. Não, Gil não, Gil. Gilberto Gil. Acho uma boa. Tá fechado, então? Compromisso? Beleza, beleza. Shit, I had an eagle on me. Besides Texas. I'm new here. A nossa audiência já fala alguma coisa interessante sobre a trabalheira que nós tivemos para fechar maio de uma forma maravilhosa? Sim, o Bruno Cetrangolo. O disco novo do Marcelo está genial. Marcelo Camelo, que a gente tocou aqui, né? Uhum. Esse CD aí. Muito bom vê-lo tão inspirado no disco novo. Um abraço grande. Marcelo Vazen. Mais uma terça-feira em alto nível, Gil Scott Heron, Abdias Nascimento, e enfim, fala que cita outras pessoas aqui. E tem mais um e-mail legal aqui, rapaz. Ah, Cristiana Brandão. Ah, depois eu falo desse e-mail. Ah, tá. Aqui é o fundo do disco do Jamie XX, do XX, é muito X junto, né? Que ele remixou o Gil Scott Heron inteirinho, uma coisa de doido esse disco. Com ele ao fundo, vamos informar que estamos ao vivo para os quatro cantos do planeta em oifm.com.br e para o seu rádio, de preferência com uma pilha apenas, em frequência modulada, oifm BH 94.1, Campinas 94.1, oifm Porto Alegre 90.3, Recife 97.1, Ribeirão Preto 94.1. Nandão, para onde eu peço que você envie um abraço muito especial para a nossa audiência cabeleira altíssima em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto? É, um abraço para Ribeirão? Isso aí. Um abraço para Ribeirão. Oi, FM Rio de Janeiro 102.9, Oi, FM São Paulo 94.1, onde nós estamos até meia-noite ao vivo. Ronca, ronca. Tocamos as tardes of Hearts Left Crafting, Cheat Heart of Mine, Sept Crown e Carla and Ed's Jack e o segundo solo de Cassia L. Pensar que nada aconteceu em você vai me ligar. Então mais uma vez. Oi, FM. Você tá cansado de ser branquinho? Tô. Você quer ser preto agora? Quero ser negro. Vem com o Rafinha de novo, Nandão. Pelo amor de Deus, cara. Você tá cansado de ser branquinho? Tô. Você quer ser preto agora? Quero ser negro. Isso aí, cara. Power to the black people. Nandão, muita gente saindo de trás da moita, nesse exato instante, atrás do Jumboteco na UFM, por favor. Endereço para a participação de nossa ouvintada, por favor. Pode chegar no nosso e-mail roncaronca@ufm.com.br. Marcelo Camelo, boa noite. Um prazer gigante, mais uma vez, do Ronca Ronca da UFM, ter você em nossos estúdios. Muito obrigado, o prazer é todo meu, mais uma vez. Ops. Com grande alegria. Peraí, que o Nando tá tentando fazer uma não, comunicação. Não sou eu. Foi? Tudo bem? Eu ia falar que é com grande alegria com essa voz de taquara rachada que eu tenho. Eu ouvi ali na vinheta. Alô, pessoal. Parece o cara do Bebê Lanches pedindo morango com leite. Cara. Grande Marconi. Aê, né? Pessoal. Manda um abraço. Aê. Manda um abraço pro Marconi. Marcelo. Abraço pro Marconi. É isso aí, cara. Você acha que o Marconi tá ouvindo a gente agora? Lógico que não. Pode ser. Alô, amigos do Ronca Ronca. Aqui. Alô, não é tão... Alô, amigos do Ronca Ronca. Bem grave, assim, cara. Bem grave. Cara. Alô, amigos do Ronca mais, Ronca. Mais, parece mais o Frank Sinatra do que isso. Aproveitar que esse som ao fundo é bem próximo a você, Marcelo, vamos aproveitar para apresentar a rapaziada que está com a gente em São Paulo, como eu disse no início do programa, o Ronca Ronca hoje, ao vivo em São Paulo. É, então temos aqui três dos meninos do Hurt Mode, no vibrafone o Guilherme Granado, e teclados também, né? No baixo o Marco Gerês, e na bateria o Maurício Takara, e no trombone também, não é do Hurt Mode, mas viajando com a gente, o Jay-Z. Pô, e esse disco aqui ao fundo... Jay-Z tirando uma onda de trombonista. Jay-Z esse aqui. Disco aqui ao fundo... Esse é o disco do... Passa por você também, é, né? Então, eu toquei nesse disco, hein? Não sei se ele botou a minha batera, mas tem eu. Esse é o disco do Marinho, que chama... O grupo dele chama MDM, ele também faz parte do Hurt Mode, né? Junto com o Chancas, que é o irmão dele. Que nós mostramos terça-feira passada. Tem um disco ótimo também. E o Roger, que é o percussionista. São os três do Hurt Mode que não vieram aqui hoje. E que estão aqui. E estão nos ouvindo em casa, certamente. E no disco. E é o Marinho. Mais adiante, Marcelo, nós vamos barafundar as suas lembranças e mostrar para você a sua inesquecível presença no Ronca Ronca de muito tempo atrás, uns 3 anos mais ou menos. Não? Talvez. Eu sou fraquíssimo com datas também, com os imprevisíveis. Demorou, faz menos tempo, eu acho, faz uns 2 anos talvez. 2 anos, então. Pode tá ser. Bom. 2 anos, tá bom. A rapaziada que está sintonizada na UFM, o que já ouviu com vocês, seus Blue Caps, hoje? A gente abriu com O-O, que é uma música do disco novo, né? E depois tocamos Mais Tarde, que é uma música do disco antigo, e depois Vermelho, que é uma do disco novo. E assim a gente vai seguir até meia-noite. Vamos que vamos. Então, por exemplo, a gente já pode introduzir a próxima. É, pode ser Acostumar, que é do disco novo também. Foi a primeira música do seu disco que nós tocamos aqui. Ah, legal. Uma versão reversão. Então versão é isso. Reversão. Estamos ao vivo até meia-noite, tá? Deixar você fugir posso até me acostumar da gente se divertir. Você fugir e posso até me acostumar da gente se divertir. Thank you. Oi FM. Ronca, ronca. Duas horas da manhã, contrariado espero pelo meu amor. Vou subindo o morro sem alegria, esperando que amanheça o dia. Qual será o paradeiro daquela que até agora não voltou? Eu não sei se voltará ou se ela me abandonou. A minha esperança está morrendo e a saudade no meu peito vai crescer. Parece até que o coração me diz: sem ela eu não serei feliz. Duas horas da manhã, contrariado espero pelo meu amor. Vou subindo o morro sem alegria, esperando que amanheça o dia. Qual será o paradeiro daquela que até agora não voltou? Eu não sei se voltará ou se ela me abandonou. A minha esperança está morrendo e a saudade no meu peito vai crescendo. Parece até que o coração me diz: sem ela eu não serei feliz. Duas horas da manhã, Oi FM. Aí, gente, todo mundo no Ronca Ronca do Maurício. Partiu da Vila. Ligado. Ih, rapaz, agora o negócio esquentou, hein? Botou o Martinho junto com esses dois aqui. São dois vascaínos, né? Peraí, são três agora com o Martinho, né? E a gente vai seguir com a lista, hein? Duas horas da manhã. Caramba, hein, rapaz, dois monumentos. Paulinho, da viola, interpretando. Já ouvi falar. Nelson Cavaquinho. Amor. Entramos com o Martinho e agora eu vou perguntar se esse coração cruz-maltino do Marcelão estará amanhã em São Januário. Sempre, né? O coração. Mas você vai, não? Não, não posso. É, então eu estaria lá te representando. Ofícios no escritório. Nandão, mais uma vez o endereço para a participação de nossa audiência. Muitos pedidos de música. É, muitos. É, pode participar através do e-mail roncaronca@uefm.com.br. A Cristiana Brandão, que é a nossa apresentadora do Clube Oi aqui de São Paulo. Aliás, um beijo, Cris, ela está nos ouvindo. Ela pede, pergunta se tem Pretinha no repertório, Marcelo. Opa, tocaremos para ela. Tocaremos, especialmente, né? Daqui a pouquinho. Mas nessa vibe de Paulinho e Nelson Cavaquinho, vamos logo partir para outra. Vamos no, né, violão. Vamos. Já que você tá com o violão aí, empunhado, vamos nele. perceber aquilo que se tem de bom no viver. É um dom daqui não, eu vivo a vida na ilusão. Entre o chão e os ares vou, sonhando em outros ares vou, fingindo ser o que eu já sou. Mesmo sem me libertar, eu vou. Deus, parece que vai ser nós dois até o final. Eu vou ver o jogo se realizar de um lugar seguro. Seguro. Onde a vida é de sonhar liberdade. FM. Aí pessoal, aqui é o Otto, tô no Ronca Ronca. Aí Maurição, tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda a música, manda a música, Maurício. Ronca Ronca, o melhor, o melhor. FM. Você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. Talvez essa aqui ao fundo a gente perceba o autor desse disco, mas a música anterior, eu que sou péssimo para identificar esse tipo de sonoridade, é o fulano cantando. Esse eu não vi o disco do Thurston Moore, guitarrista do Sonic Youth, produzido pelo Beck. O Beck, ele mesmo. Que é um fominha, é um fominha desgraçado, um fominha de bola. Tem gente que não pode ver uma bola, vai dar uma cabeçada, uma bicuda, quer jogar uma peladinha. O Beck não pode ver um estúdio, um instrumento, um violão, uma guitarra. É mesmo? Ah, sim. Que mal, hein? Agora já bateu um Sonic Youth forte aqui, né? Lembrando que estamos ao vivo em São Paulo, recebendo Marcelo Camelo e seus Blue Caps. Andão, o que diz a nossa audiência? Renata Morumbituti pede Doce Solidão. O Leandro Tavares: Marcelo, exceto o estado de São Paulo, por que a opção de se apresentar apenas nas capitais e não no interior? Abraço, sucesso, Leandro Tavares de Niterói, Rio de Janeiro. Não é uma opção não, cara, é uma dificuldade mesmo. A gente consegue, a banda é grande, né? São muitas pessoas viajando e a gente precisa de uma quantidade de público razoável para conseguir levar todo mundo, né? E aí a ideia é que a gente vá nas cidades... Tocar onde tiver que tocar. Se tiver gente, a gente vai. Exatamente. Não tem essa predileção, não. Isso é interessante, porque o Camelo está aqui com 4 músicos acompanhando, mas normalmente quantos são? Somos 10 no palco, contando comigo. Então o negócio já começa a ficar mais difícil. Tanto que, infelizmente, nós aqui no estúdio não tivemos condição de dar espaço a toda a rapaziada para realizar essa sessão, que não vai deixar de ser inesquecível com a nossa turma. Nossa música, ela não cabe em lugar nenhum, mas ela cabe no coração de vocês. Isso aí, Camelinha, isso aí, cara. O que mais, Nandão? Mais uma pergunta aqui do Leandro. Não entendi, mas talvez você entenda, Marcelo. Você ainda segue vendo seus fãs pelo YouTube? Ou esse início de turnê está tomando muito o seu tempo? Vejo, né? Eu vejo sempre. Eu acho que ele se refere às versões que o pessoal toca em casa e... Eu gosto muito, tenho uma afeição. Ah, você acompanha? É não só as minhas, não. Eu vejo a música dos outros. É um bom jeito de conhecer outras músicas, é você ver o cover, né? O cover caseiro. Sempre carrega uma informação bonita, assim. Muito bem. Aí eu acompanho. Mais uma vez, então, não dá o endereço da UFM para a participação da nossa audiência. Estamos ao vivo até meia-noite em São Paulo. roncaronca@uefm.com.br. Mande sua pergunta, sugestão, blá, blá, blá. Teremos agendinha mais adiante? Temos. E por estarmos em São Paulo, não teremos o Fome Zero hoje? Não. Não? Não. Manda um abraço, então, pelo menos para... Não. Sim, Sérgio do Bibi. Tricolor, meu ídolo. Um beijo, Sérgio. Amanhã eu tô lá no Bibi. Qual deles? Do Leblon. Ah, é? Tomando milkshake de açaí. Espetáculo. Tá bom ou não? Tá ótimo. Obrigado. Marcelo está meio preocupado com o ritmo do programa, o tempo vai passando muito rápido. Então nós combinamos, entre aspas, uma média normal, quando a gente recebe a rapaziada aqui para essas sessões na UFM, a média é 8 músicas, vamos dizer assim. Podendo chegar a? A 15, o Junior Black, que foi a última passagem nossa para São Paulo, mostrou 12 músicas. É verdade. Então nós já executamos 5, no bom sentido da palavra. Procede? 4, sim, 4. Quatro, então nós estaríamos no meio da combinação. Não, mas tá tudo bem, Maurício. Tá, a gente bem. Aqui tá pronto para fazer um show de 3 horas se você precisar. Não então, tem nenhum problema. Você já pode começar a solicitar uma hora a mais pro Ronca Ronca, okay, de hoje. Com certeza. Então vamos à quinta, então. Vou dar uma carta. Conhecer, mas tenho que aceitar, caberá ao nosso amor o eterno não dá. Pode ser cruel a eternidade, eu ando em frente por sentir vontade. Eu quis te convencer chega de insistir, caberá ao nosso amor o que há de vir. Pode ser a eternidade, mas eu ando em frente pra sentir saudade. Paper clips and crayons in my bed. Everybody thinks that I am sad. I take my writhing melodies and bees and birds will hear my words. We'll be both us and you and them together. About myself, trying to be everybody else. I feel alright that we can go away. And please, my dear, I'll let you stay with me if you surrender. Mas tem que aceitar, caberá ao nosso amor eterno lugar. Pode ser a eternidade, mas eu ando em frente por sentir vontade. Oi FM. O sertão brasileiro estende-se por milhares e milhares de quilômetros quadrados, onde vive uma gente rude, trabalhadora, honesta e corajosa. Mas, de tempos em tempos, aqui e acolá, surgem homens perigosos, sem escrúpulos, que se entregam ao crime e à tirania. Volta então a imperar com toda a violência a lei do mais forte. E é então que surge, galopando seu corcel, aquele que traz a esperança para os pobres, a salvação para os fracos e oprimidos. Jerônimo, o herói do sertão. Thank you. for so many days since you went away. I've had to worry both night and day, but someday, baby, I ain't gonna worry this life anymore. It's goodbye, baby, that's all I got to say. I'm worried and grieving my life away. But someday, baby, you ain't gonna worry my life anymore. FM. O senhor traz mais duas ampolas. Sim, mas do diurético. Pra fazer com as ampolas, ok? Versão muito especial, hein? Agora, Nandão, eu sou péssimo pra reconhecer esses detalhes, voz, guitarra, não sei o quê. Mas essa voz aqui ao fundo, eu também não reconheço, mas ela é um espetáculo e facilmente identificável. Manja? Não. Olha só. You ain't gonna worry my life no more. Ultimamente ele tem sido pirata. Pai do piratão lá do Caribe, manja? Ah, sim. Hein? Sim. Keith Richards. Ultimamente ele tem sido pirata. Rapaz, esse é um disco espetacular. Já comentamos dele. É o tal tributo ao Ian Stewart, que foi considerado um componente dos Rolling Stones no início dos anos 60. Era road manager e pianista, sobretudo, pianista espetacular. Gravou vários discos com os Stones e outros artistas, muitos outros artistas. Ele subiu há alguns anos e o Ben Waters, um cara que é pianista única e exclusivamente por conta do Ian Stewart, juntou esse tributo que traz, entre outros, Keith Richards cantando. Traz também ele tocando, lógico, traz Mick Jagger cantando e traz P.J. Harvey. Os pais da P.J. Harvey eram amigos do Ian Stewart. Ele costumava ir para casa dela, levar um piano, tocar um blues, e a P.J. Harvey cresceu ouvindo Ian Stewart em casa. Tá bom pra gente, não? Diga lá, Nandão, com esse tributo maravilhoso. Ben Waters é o nome do pianista. O disco tem como título Boogie for Stu. Boogie Woogie. Yeah. O Gustavo Lemonnier diz que é um ronqueiro fanático, o aniversário dele é hoje. Opa! E aí, muita sorte, ele quer um presente, a música Pretinha, do novo CD do Marcelo, que é espetacular. Pretinha tá arrebentando, né, cara? Ana Camila Azevedo, com mais perguntas pro Marcelo. E antes, deixa eu ver aqui. Tá, vamos pras perguntas. Marcelo, você pretende fazer um DVD registrando os shows da turnê nova? Eu vou tentar, cara. O último DVD que eu fiz, deu tanto trabalho, eu gosto pra caramba, assim, mas dá muito trabalho de fazer, cara. E a via de regra, assim, é sempre frustrante você tentar transferir a experiência de um show pro vídeo, sabe? Não, você nunca consegue. São coisas diferentes. Por mais que você faça, filme bem feito e grave o som e tal, o show pode ser fantástico, você vai lá ver e nunca tem. A energia não chega nem perto, você nunca consegue nada análogo. Então eu tava pensando em fazer algum um DVD diferente dessa vez. Continuando, ela disse que você às vezes dá uma de produtor, faz uns trabalhos de produção. De que forma isso se realiza? Eu produzo meus próprios discos, né? Produzi um disco do Bebeto Castilho, que é meu tio, que era do Tamba Trio, né? Flautista e cantor do Tamba Trio, baixista. E agora eu tô produzindo o da Malu, o disco novo dela. É... São cada trabalho é um, né? Cada trabalho demanda, assim, uma certa atenção. Mesmo nos meus discos, eu sinto que o meu papel de produtor muda muito, assim, de acordo com o que a obra pede, assim, mas é... o trabalho se realiza no... em você todos os dias no estúdio, responsável pelos timbres, pelos takes, pelas ideias, né? Maravilha. Se você chegou agora ao FM, Marcelo Camilo ao vivo até meia-noite, acompanhado pelos seus Blue Caps. Falamos do Keith Richards, falamos do Mick, olha ele aí. Não, olha só, hein? Nós, terça-feira passada, passamos a Bolívia em 10 minutos. Eu confesso a você que eu não tô ligado em tempo, não, hein, cara? Vai ser daqui a 1 minuto e meio. Deixa comigo. Deixa com o papai aqui. Ah, tá. Marcelo, antes da gente subir para a Bolívia e encher do linguiça até essa escalada, você que acompanha e gosta de futebol, você acha que o time do Barcelona é um time de futebol de salão jogando com 11 na grama? E perguntas que querem defender uma teoria. O que você acha dela? Eu não sei, cara, eu não acompanho esse ponto, não. Mas eu vi, assim, alguns momentos do jogo, eles têm esse negócio do futebol, como o campo é grande, tem uma coisa do posicionamento que é muito importante, né, cara? E faz com que o time jogue muito melhor que o outro, sem grandes, né, jogadas lindas nem nada. É só uma coisa do cara que vai receber a bola, saber se posicionar. O time está bem treinado nesse sentido e os jogadores espertos, né, de saber se posicionar. A gente que é vascaíno lembra do Mauro Galvão, já com 73 anos na zaga do Vasco. Cara, e a bola, o cara estava sempre onde a bola estava, porque tem um negócio de cortar caminho, né, cara? Uma certa sabedoria de se antecipar às jogadas, né? E o pouco que eu percebo, assim, do time do Barcelona jogando, me parece essa parada, que os caras têm uma coisa de jogar sem a bola muito impressionante, né, cara? E aí, quando os jogadores são craques também, não, daquele jeito, somado a essa característica dos caras saberem se posicionar, faz com que o time se sobressaia muito, humilha o outro time, né? Ficar tocando a bola parece que faz o time de bobo. Foi o que aconteceu, né? E totalmente afinado com isso que você acabou de falar, tem um dado que realmente é sobrenatural. O Barcelona, nos últimos três anos, ele teve mais posse de bola em todos os jogos, ganhando, perdendo e, óbvio, vencendo o jogo. Perdendo, empatando e ganhando. Em todos os jogos. Tá ligado? Você que é um chegado a número, Nandão? Não. Nos últimos três anos, o Barcelona teve mais posse de bola em todos os jogos. Manjo? É a essência do futebol, você tocar redondinha, né, cara? Deu tempo pra subir pra Bolívia? É, vamos nessa? Então vamos, perto aí. A gente... É isso aí. Opa, tudo bem? Olha, como é que vai? O homem da tesoura. Bem-vindo aí. Ronca, ronca ao vivo, o Marcelo Camilo. Ronca, ronca. Olá, amigos. Aqui é Edgar Escandurra e com muito orgulho estou no programa Ronca, ronca. Demais. Só sonzeira, música boa. Valeu. Ronca, ronca. A tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi FM. Olá a todos, aqui quem tá falando é Lúcio Maia, da Nação Zumbi. Estamos aqui no Ronca Ronca ouvindo esse som classe A. Abraço. Now my room has got two windows, but the sunshine never comes through. Oh, it's always dark and dreary. Since I broke it off with you, I live on Lonely Avenue. And little girl would say I do. Well, I feel so sad and blue, and it's all because of you. I could cry, could cry, could cry. I could die, could die, could die on Lonely Avenue. Lonely Avenue. Oh. Oi FM. Nai baba tirangani kumba muno. Saita sego mwanangu. Tiriva tatuka. Ini baba wako 1, amai wako 2, neweka wechitatu. Na baba mdiki Francis. Ah. Pode ser um anjo. Oi FM. Cavalheiros e cavaleiras, damos os seixos, muito boa tarde. Acaba de subir para o ar a sua PRK-30, falando diretamente do segundo andar do edifício Explicar, enquanto não iniciou a construção do primeiro andar. É por isso que anunciamos sempre, no ar, PRK-30. I've got a little kitty cat that never chases a mouse. All she wants to do all day is lounge around the house. She purrs when she needs me and I'm right at her command. But when I try to pet her now, she scratches at my hand. You know that's just like you, baby. Just like you, baby. That's just like you, baby. Just like you, baby. Oh, it's just like you, baby. Only wanna hurt me. That's just like you, baby. I bought my kitty all the milk my pockets would allow. Now she's the only cat in town that owns a private cow. I treat her like a princess instead of just a friend. But when I try to pet her now, she scratches me again. You know that's just like you, baby. Just like you, baby. That's just like you, baby. Just like you, baby. Oh, it's just like you, baby. Only wanna hurt me. That's just like you, baby. The next time that my kitty cat pulled out the door to play, when she returns, she's going to learn the master's moved away. I've got to stop these goings on before it gets too late. No matter what I give to her, she don't appreciate. You know that's just like you, baby. Just like you, baby. That's just like you, baby. Just like you, baby. Oh, it's just like you, baby. Only wanna hurt me. Just like you, baby. Just like you, baby. That's just like you, baby. Just like you, baby. I only wanna hurt me. Just like you, baby. Just like you, baby. Just like you. Oi, FM. Tô lendo aqui da minha notícia que você também é horríveis. Horríveis? Aquele cara que trabalha com ouro. Horríveis, amigo. Horríveis. Horríveis. Ai, ai, ai, ai, ai. Não tem o Pederneiras aí? Sempre muito pedido, cara. Olha o naipe de metal dessa grosseria aqui ao fundo. Vai, vai, vai. Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai. Muita pressão. Ô, campeão. Diga lá. Obrigado. Obrigado, Nando. Muito obrigado. A gente agradece aqui. Pode ir em frente. É, muitos e-mails. Eu já peço desculpa de antemão, porque não vai dar para ler o de todo mundo. E eu vou aqui atirando, apertar qualquer um, certo? Certo. E o que cair, caiu. O Marcelo já sugeriu uma hora a mais no programa de hoje, né? Pode ser. E talvez dê para a gente ler metade dos e-mails. Não. Muita gente de todo o Brasil, Vanessa ali de Salvador, enfim. Nossa senhora. Marcelo, um beijo especial para Vanessa, nosso ouvinte, toda terça-feira. Vanessa ali. Pela internet. A UFM ainda não chegou a Salvador. Por favor. Beijo para você, Vanessa. Valeu. Até com reverb, né? Enfim, o Paulo Picone, de Poços de Caldas, Minas Gerais. Marcelo, você faz alguns trabalhos fotográficos com câmeras analógicas. A fotografia é apenas um hobby ou você tem outras pretensões, uma vez que as fotos são de uma beleza indiscutível? Poxa, muito obrigado por esse reconhecimento. Cara, né? Eu sou bom fotógrafo, cara. Eu tenho uma coisa, então eu queria falar de me elogiar, mas eu tenho uma coisa intuitiva, assim, com a foto que eu não tenho com música, sabe? Eu acho que eu tenho um problema de estrabismo convergente que me impede de ver em 3D. Eu vejo, tenho minha visão de 3D é muito prejudicada. Maurício aqui tá rindo, mas é verdade. Eu acho que isso faz com que eu, por algum motivo, tenha essa piração de que eu vejo as fotos já, tipo aqui, eu já tô vendo a foto, entendeu? Entendi. Eu olho para a câmera, para mim é muito instintivo de ver onde é que tá o quadro bonito aqui. Então, eu gosto muito, tinha vontade, sim, de... Apesar de parecer uma piada, todo mundo tá rindo de mim, eu tinha vontade de seguir isso, a sério. O que mais, Nandão? Você escreveu lindas canções de amor, mas agora você se vê também na posição de inspirador de canções? Como é Estar do Outro Lado. É muito legal, cara, também. Eu ganhei várias músicas, não imaginava que isso fosse acontecer a essa altura da minha vida. Fico muito feliz. Essa altura do campeonato? É. Por falar em campeonato, Nandão, vamos mandar um abraço mega especial para o Otoniel, o taxista que me trouxe aqui para a UFM. Ele é São Paulino doente. E um abraço para o pai dele, o Antônio, que veio de Minas em 1958 para São Paulo e aqui trabalham, ralam pra caramba. Otoniel, você é uma lenda e fique com a gente toda terça-feira, pelo amor de Deus, cara. Marcelo, quando a outra música da rapaziada de New Orleans aqui ao fundo tava tocando, você tava conversando com a rapaziada, sobretudo com o Charal Takara, sobre o negócio do groove, da levada da bateria. Qual é essa historinha aí? Não, a gente tava brincando de que quando a música é boa, assim, não precisa de muita invenção de moda, né? Que o pessoal toca meio aquilo que se espera que toque e fica muito bom, né? E a gente tava comentando como é meio parecido com o samba nesse negócio de não tem muita virada, sabe? O cara vai, a música vira de parte, o baterista segue tocando, o baixista segue tocando. É uma certa simplicidade, assim, de tocar, de não chamar tanta atenção pelas mudanças, né? Mas uma sabedoria muito grande, eu acho, de onde coloca as notas e tudo para que o negócio balance desse jeito, né? E como balança, né? Então, já que mandamos um e-mail, um abraço muito especial para o Toniel, nosso novíssimo ouvinte em São Paulo, vamos mandar um abraço para um ouvinte de muito tempo, desde o início do programa, residente em Belo Horizonte, o Grande Flávio. Grande Flávio? É, totalmente conectado ao FM, ao Ronca Ronca. Manda para ele um abração. Pô, Grande Flávio, um beijo, tô contigo, aí, cara. Querido. Eu também jovem. Tô, eu também tô. Hein? Vamos agendar, não? Vamos, agenda. É, Cabelo Apresenta. É isso aí. Hein? MC Fininho e DJ Barbante no Baile Funk Carioca, lá no Gentil Carioca. Repetindo a dupla, por favor. MC Fininho e DJ Barbante no Baile Funk da Gentil Carioca, curadoria de Raul Mourão. Que lenda, hein? Raul Mourão, um beijo grande com o DJ Arthur Miró, Sans Penha, Alex MPC, Nado Leal. Grande, Nadinho. Vulgo Nadinho. Tem Paralamas de Sucesso também. Eu não entendi isso aqui. Por quê? Esse e-mail do Zé Forte. Isso aí, os Paralamas começam, tem a data aí, a executar na íntegra o álbum Selvagem. E a história começa aqui por São Paulo. Tem a data aí que eu passei para você antes do programa começar. São 3 fins de semana, se eu não me engano. É, a gente vai consertar essa batatada. Aliás, tem um momento batatada aí pra agora gente... Agora vai ficar mais difícil, né? Uhum. Tem um momento batatada aí? Tem, mas agora vai ficar difícil. Ah, tá. Tem uma vinhetinha, pelo menos? Cara, também tá meio difícil. Estamos ao vivo, né, cara? É, exatamente. Dificultou, né? Ó, essa é a música que o Marcelo identificou, essa simplicidade de baixo e bateria, sem inventar nada, mas foi muito engraçado, os caras vão tocando ali, pode acabar o mundo, pode entrar um tsunami que eles não mudam, vai ali, baixo e bateria ali. Sem mexer muito. É, sem mexer muito. Quem mexe são os outros, né? Como é que é? Quem mexe são os outros, a gente tá dançando. Fala em mexer, vamos para mais uma? Vamos lá. Vamos para a 13ª, hein? Vamos. É tudo que você quiser. Que eu não vi. quiser, tempo de recomeçar, coração no seu lugar, na cidade que não volta. Ronca, ronca. Nandão, identificou as datas da apresentação do Selvagem? Lógico, cara. É, Paralamas executando Selvagem, certo? Na íntegra, na ordem. Selvageria no palco. Quem que é esse cara da capa do Selvagem? Pedrão. Pedrão. É, em São Paulo, nos dias 24, 25, 29 e 30 de... 30 do 6, 6 é que mês mesmo? Junho. Junho. É, e dia 1 do 7 e 2 do 7, tudo isso em São Paulo. Nesses shows, além das faixas do disco, também serão apresentadas músicas que estão no repertório tradicional da turnê Brasil Afora. E os ingressos começam a ser vendidos amanhã para essa temporada dos Paralamas, revisitando Selvagem. É, Marcelo, você acha interessante? Isso é uma nova, velha postura das bandas, né? Valorizando, informando a quem não teve a oportunidade de conhecer alguns discos muito importantes. Isso lá fora já vem acontecendo há algum tempo. Por aqui também, Luiz Melodia talvez tenha sido o primeiro a fazer isso. Certamente eu estou enganado, mas foi um dos primeiros. Uhum. Acha interessante esse negócio? Acho legal, cara. E principalmente o Paralamas é uma banda que eu gosto muito, né? Então, Ia adorar ver. Então é isso, Nandão. Coloque na nossa agendinha para, nas próximas semanas, a gente voltar essa informação. Vai seguir? Porque tem muita pergunta, tem muito blá blá blá. Vamos nessa. Eu vou pedir ingresso para esse show para o Zé Forte. Isso. Tem problema? Posso ligar para ele? Não. Tá bom. O Guto... não sei de onde é. Enfim, o programa está sensacional. Parabéns, realmente, fechando em grande estilo. Lembrando que o pessoal do Hurt Mode é muito bom, sensacional. Fechando é bom dizer, o mês de maio. Exatamente. Como a gente disse lá no início desses 31 dias tão especiais, com luz, tivemos eventos espetaculares, centenários, 70 anos de Bob Dylan, enfim, o coro gemeu forte. Que então, isso, semana passada a gente comentou essa possibilidade da UFM criar um fim de maio muito especial. Positivo. E nós aqui estamos em São Paulo. E ele diz aqui, será que tem como dar uma palhinha de chuva negra? 10 segundos já tá bom demais. Camilo, estamos esperando você e o seu Five Trouble em Recife. Seria isso? Não entendi. Quem Trouble? Vamos lá. Five Trouble. Beleza, né? Vamos todos. Fat Trouble. Eu já te mude, Five Trouble. Fat Trouble, tamo dentro. É, Trouble é com a gente mesmo. É isso aí, por falar Trouble nisso. É agudo, né, em inglês? Trouble, não, trouble de problema, né? É chapa quente, piada, é chapa quente. Meu inglês é meio ruim. É. Por falar em como é? Por falar em chapa quente, vamos relembrar, sobretudo ao Marcelo Camelo aqui com a gente, até meia-noite estamos ao vivo em São Paulo, a passagem dos imprevisíveis. Ah, loucura. Pelo estúdio da UFM, mais ou menos há uns 2 anos, segundo a memória dele. Dá um apertete aí, por favor. Acabei de registrar a expressão de felicidade absoluta do Marcelo Camelo ao relembrar a passagem dos imprevisíveis pelo estúdio da UFM há mais ou menos 2 anos. É, grande momento, né, cara? Que uma alegria. Coisa... Pô, só tu mesmo pra abrir o seu programa pra gente tocar essas maluquices, cara. Foram 2 horas. Foi, a gente tocando sem parecendo, sem falar quem a gente era, né? A gente exatamente, entrou, né? Tocou, parecia que era tipo a... Eu acho que nem teve papo, né, nesse não, dia. Não, não teve, foi super educado, assim, o jeito de apresentar, porque ele podia ter, assim, olha, pessoal, porque geralmente quando a gente vai tocar, ou quando faz uma coisa mais estranha, eu quando já apresentei a minha orquestra do YouTube, que é meio estranho também, umas 2 vezes, e sempre quem entra antes, assim, o cara faz o favor de falar, olha, é um camelo, pessoal, né? É uma coisa diferente, tá? Então, vocês não fiquem assustados. E o Maurício não fez isso, deixou que o nosso interlocutor invisível em casa apreendesse a informação do jeito que lhe conviesse, né? E eu acho que para duas pessoas deve ter sido legal. Com 45 minutos do segundo tempo a gente informou. E aí teve um tsunami, né? Das pessoas imaginando o seu Stockhausen ali, criando algum outro tipo de coisa. E quando a informação foi dada que era o Camelo, aí o tsunami veio forte mesmo, né, cara? O que diz a nossa audiência, não dá um pouco? O Lúcio Branco lembra do lançamento do livro do Fela Kuti, né? This Beat Life. É semana que vem. Vai rolar aí por todo o Brasil. Parece ser um livro muito legal. E o Carlos Moore, que é o autor da biografia oficial, vamos dizer, do Fela Kuti, estará terça-feira que vem no Ronca Ronca. Olha que informação, hein? O Carlos Moore, que é o biógrafo do Fela Kuti, esteve com ele, residente em Salvador, terra de Vanessa ali, estará terça-feira que vem. Só um detalhe, o Guto está informando aqui, Marcelo, que o Five Trouble é uma alusão ao Steve Ray Vaughan e ao Double Trouble, isso aí. Os dois caras que estavam com ele. E como o Hurt Mode são 5, fica o Five Trouble. São 6 então. Trouble, né? Tá bom. Então tá bom. Agora, Marcelo, os Imprevisíveis ficaram só por ali mesmo, né, nessa apresentação? Você seguiu? Então não é um grupo que não tem esse compromisso, né? Somos Imprevisíveis. A gente tá quando entendeu? Quando você menos esperar, a gente vai estar aí. Então, quem tem essa sessão do Ronca Ronca gravada com os Imprevisíveis, guarda no cofre. Porque é isso aí. É filho único de mãe solteira, né? Olha, já são 11h30, hein? Nossa, só pra você ficar assim, esperto. Isso. Vou falar em grosseria, isso aqui é o fundo, hein? Minutos para acabar o milho, acabar a pipoca, é isso? 29. Então vamos a mais uma? Vamos lá. Marcelo. Ah, preta, pretinha, mania minha de viver, onde você for, e todo meu gosto, disposto até o fim, eu tô, onde você for. É onde eu quero estar, pra gente se perder, amor, nesse doce tanto faz. Me faz bem, eu não perco mais meu tempo, nem me deixo com o vento que derruba. Tudo normal, eu te quero, espero ir. Deixo os meus segredos e faço o nosso, meu e seu lugar. Muito bem, fazendo os pastéisinhos, tá? Fazendo a comidinha, tá? You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner, because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run, or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Woman Liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live. Oi FM. Se você acha que já ouviu tudo, isto é só o começo. Pior que é, hein, meu amigo? You will not be able to stay home, brother. Com essa maravilha do ser humano, o Nandão adora quando eu falo isso, né? É. Isso é uma criação da humanidade, a humanidade é responsável por isso. Na voz e na concepção artística do Gil Scott Heron. Gil. Vamos a algumas informações do Hurt Mode. Parte da banda está aqui. É um dos grupos brasileiros mais queridos, mais pedidos pela nossa audiência. Então, quais são as próximas aventuras do Hurt Mode? Agora a gente tá mais fazendo essa parada do Marcelo mesmo. A gente tem um disco para começar a gravar logo mais. Tem um monte de música nova. Todo mundo tá fazendo mais um monte de coisa por aí. Ano que vem, começando ano que vem, eu e o Maurício vamos fazer mais 2 shows com o Pharoah Sanders, que a gente fez aqui também. A gente vai fazer Paris e Itália, espero. Com ele? Com ele, é. Espetáculo, hein, cara? É. Parabéns. O Maurício acabou de fazer 2 shows com o Artichep também aqui em São Paulo. Ah, tá todo mundo tocando por aí. O Hurt Mode logo menos tem... Logo menos ou logo mais tem coisa... Como é vocês chegarem assim, tão jovens, vamos dizer, perto dessas catedrais da música planetária como Pharoah Sanders e o Art Shep? E aí, como que acontece a afinação? Não sei. É isso aí. É, né? Acontece. É demais, né? Uma honra e um aprendizado enorme, assim. E não só de música, de mais um monte de coisa, na verdade. Da vida mesmo. É legal. E na Europa, é engraçado isso. Engraçado não, é curioso. Uma catedral como essa da música, trazer músicos brasileiros tão jovens e a princípio, sem estrada, vamos dizer, para acompanhar uma figuraça dessa. É, porque teve esse encontro aqui, foi bem, rolou bem natural, assim, aí ficou aberto para tocar mais com ele. Assim, mas rolou como esse primeiro encontro, cara? Então, o que aconteceu foi que o Pharoah vinha para cá e o Rob Mazura, que é um trompetista, que é parceiro nosso, amigão nosso, tocava, fez a primeira turnê com o Marcelo também. Frequentador assíduo do Ronca Ronca, através dos seus discos. Demais. Ele foi chamado para ser meio que o diretor musical da história, para fazer esses shows com o Pharoah. Aí ele chamou 2 músicos de Chicago, que é o Chad Taylor e o Mad Lux, e eu e o Maurício. Então era meio como se fosse o Chicago Underground e o São Paulo Underground acompanhando o Ferry. A gente compôs um monte de coisa só pra essa história, não foi nada de tocar clássicos. O São Paulo disso. Underground também volta e meia passa por aqui. Quantos discos são? Dois? Dois. Dois discos, né? Tem um pra sair agora em setembro. Será o terceiro. Será o terceiro. Será o terceiro. É demais. Esse trabalho que vocês fazem realmente é de orgulhar, rapaziada. E nossa audiência fica muito, muito, muito, muito envaidecida mesmo de ter a possibilidade de ouvir no Brasil, com músicos brasileiros, esse tipo de música, que passa longe da mídia, passa longe do rádio, passa longe do interesse de televisão, de jornal, é cabeleira alta. A música não mesmo. Tem que ter nada a ver com isso, né? A música existe e pronto. Assim, isso aí, né? Isso aí, não sei o que eu fiz aqui, cara. Eu fiquei besteira, né? É lógico. Você tá 30 vinhetas e eu fiquei muito emocionado com o Pharoah Sanders. Ah, tá. I was doing it when I was a colored boy of 8 or 9 or 10. I had never heard of Sigmund Freud, but hell, I was doing it then. I was doing it in my teenage years when I was running the ghetto streets. Now, I had never seen me no ink blot test, but it still felt good to me. I was doing it when I arrived in college, searching for my degree. But Lord knows a degree wasn't all I got. And that's the way it FM. Ô rapaziada, quem tá falando aqui é Lenine, e eu também tô ligado no Ronca, com Maurício Valadares. Aí, Valadares. punchline when he tells a joke. He wants to stay out, he don't want to go home till his nicotine fingers are stuck down his throat. Isso é demais, né, cara? A banda é boa, né? Nossa senhora. E esse disco é um espetáculo. Ele é pouco. Essa aqui é uma coletânea, mas o segundo disco dos Specials é pouco reconhecido, assim, entre os fissurados, né? Porque sai um pouco. Sai bastante do ska, por exemplo. Nandão, vamos agradecer ao UFM por mais uma vez receber o Ronca Ronca de maneira tão carinhosa e profissional, colocando no ar essa sessão inesquecível com Camelo e parte do Hurt Mode. Eu diria impecável. Impecável. E a gente vai fazer, certamente, pela primeira vez em 5 anos do Ronca Ronca na UFM, uma despedida nesses moldes. A gente agradece a presença do nos Marcelo. Nos Hurt Moldes. Nos Beleza, beleza. Nos Hurt Moldes. A gente vai se despedir agora, agradecer a participação frenética de nossa audiência, como sempre. Terça-feira a gente volta com Carlos Moore no programa, no Rio de Janeiro, o biógrafo do Fela Kuti. Agradecer ao Marcelão, a rapaziada aqui. E o programa vai ficar com eles até meia-noite. Estamos ao vivo, rasgando brasa de Recife a Porto Alegre. A audiência terá a satisfação, talvez pela primeira vez, de ouvir essa turma levando um som como se estivesse em casa. Vai acabar uma música, eles vão combinar, vai outra, talvez umas 3 músicas de saideira. Obrigado. Terça-feira a gente volta. Juca, um beijo. Bye, bye. Tchau. Beira é final de dois. Eu deixo tudo sempre pra fazer mais tarde. Assim eu caminho no tempo que bem entender. Afinal, faz parte de mim ser assim. Mais um pouco vai dar sinal. Brinco de esconder. De pé não vou mais, só no que a vida me traz. Vida que é doce, levar o caminho é de fé. Diga que eu não vou onde você for. A vida me leva, todo sentimento me carrega. Que é doce levar a vida de lá que eu já fiquei. Todo o balanço que dá nesse navegar, naveguei. te faltar carinho, ninho. Se tiver insônia, sonha. Se faltar a paz, se faltar a paz, Minas Gerais. Se encontrar algum destino para a solidão tamanha. Se faltar a paz, se faltar a paz, Minas Gerais. Carinho, ninho. Se tiver vontade, chama. Se faltar a paz, se faltar a paz, Minas Gerais. Se você ficar sozinho, pega a solidão e dança. Se faltar a paz, se faltar a paz, Minas Gerais. Faltar a paz, Minas Gerais. posso estar só, mas sou de todo mundo. Por eu ser só um, honey, ah não, honey, da solidão. Foge que eu te encontro, que eu já tenho asa. Isso lá é bom, doce solidão. Uau, uau. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca, Ronca.